Capítulo 1. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Os direitos humanos fundamentam-se no reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Essa dignidade não decorre da nacionalidade do indivíduo, mas sim de seus atributos como pessoa humana, o que justifica uma proteção internacional que complementa a oferecida pelo direito interno dos Estados. Estes direitos são considerados inalienáveis e constituem o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. A concepção comum desses direitos é essencial para o cumprimento do compromisso dos Estados com a promoção do respeito universal e efetivo às liberdades fundamentais. Resumo estratégico: fundamento, dignidade da pessoa humana, natureza da proteção, internacional, convencional e coadjuvante complementar ao direito interno. Universalidade, direitos inerentes a todos, sem distinção de qualquer natureza. Pontos de atenção para a prova. Pegadinha. A banca pode afirmar que os direitos humanos derivam da nacionalidade ou do registro civil. Incorreto. Eles derivam dos atributos da pessoa humana. Observação. A proteção internacional não substitui a nacional. Ela é complementar. Capítulo 2. Afirmação histórica dos direitos humanos. A afirmação histórica dos direitos humanos, especialmente no século XX, é uma resposta direta a atos de barbárie que revoltaram a consciência da humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, de 1948, surge como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. Historicamente, o genocídio é reconhecido como um crime contra o direito internacional que causou grandes perdas à humanidade em todos os períodos, sendo condenado pelo mundo civilizado. O advento de um mundo onde os seres humanos gozem de liberdade de palavra e de crença e vivam livres do temor e da miséria é proclamado como a mais alta aspiração do homem. Resumo estratégico. Marco da DUD, proclamada em 1948 como ideal comum. Motivação. Reação ao desprezo pelos direitos que gerou barbárie. Pontos de atenção para a prova. Foco. O objetivo histórico é permitir que o homem não seja compelido à revolta contra a tirania e a opressão. Capítulo 3. Direitos humanos e responsabilidade do Estado. Os Estados possuem o dever jurídico de respeitar os direitos e liberdades reconhecidos internacionalmente e garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa sob sua jurisdição, sem qualquer discriminação. A responsabilidade do Estado manifesta-se de duas formas principais. Dever de abstenção, o Estado não deve violar direitos, exemplo, não torturar. Dever de prestação e proteção, o Estado deve adotar medidas legislativas ou de outra natureza para tornar efetivos os direitos e liberdades. Se um direito ainda não estiver garantido internamente, o Estado compromete-se a criar normas para assegurá-lo. Resumo estratégico. Obrigação, respeitar e garantir direitos sem discriminação. Pessoas protegidas, todo ser humano. Pontos de atenção para a prova. Responsabilidade. O Estado responde por atos de seus agentes no exercício de funções oficiais que violem direitos fundamentais. Capítulo 4. Tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Tratados são instrumentos onde os Estados assumem compromissos formais. Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, KADH, os Estados reafirmam o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e justiça social dentro de instituições democráticas. A aplicação desses tratados pode ser estendida a territórios sob responsabilidade das partes. Controvérsias sobre interpretação ou execução de tratados, como o de genocídio, são submetidas à Corte Internacional de Justiça. No sistema interamericano, os órgãos competentes são a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Resumo estratégico. Órgãos interamericanos. Comissão, sede em Washington, e Corte, sede em São José. Caráter. Vinculante para os Estados que os ratificam. Pontos de atenção para a prova. Ratificação. No Brasil, a KADH foi ratificada em 25/9/1992. Capítulo 6. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, KADH. Conhecida como Pacto de São José de Costa Rica, foca em direitos civis e políticos. Direito à vida, protegido por lei, e em geral, desde o momento da concepção. Pena de morte, não pode ser reestabelecida onde foi abolida. não se aplica a crimes políticos, menores de 18 anos, maiores de 70 anos ou mulheres grávidas. Integridade pessoal. Direito à integridade física, psíquica e moral. Processados devem ficar separados de condenados. Prisão por dívida. Proibida, exceto por inadimplemento de obrigação alimentar. Suspensão de garantias. Em casos de guerra ou emergência, alguns direitos podem ser suspensos, mas nunca os seguintes: vida, integridade, proibição de escravidão, legalidade, liberdade de consciência/religião, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, nacionalidade e direitos políticos. Resumo estratégico. Vida, proteção desde a concepção, regra geral. Pena de morte, vedada para crimes políticos e pessoas com idade avançada ou grávidas. Pontos de atenção para a prova. Pegadinha. Dizer que a pena pode passar da pessoa do delinquente. Falso. A pena é pessoal e intransferível. Capítulo 7. Declaração de Pequim, 1995. Focada no empoderamento e nos direitos das mulheres. Princípio central. Os direitos das mulheres são direitos humanos. Objetivos. Igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres. Saúde. Reconhecimento do direito da mulher de controlar sua própria fertilidade, como condição básica para o empoderamento. Pobreza. Reconhece que a pobreza afeta majoritariamente mulheres e crianças. Resumo estratégico. Foco. Empoderamento e progresso das mulheres. Dignidade. Igualdade de direitos e dignidade intrínseca entre homens e mulheres. Capítulo 8. Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio. Definição. Atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Atos. Assassinato, dano grave à integridade, submissão a condições de destruição, medidas para impedir nascimentos, transferência forçada de menores. Punibilidade. Pune-se o genocídio, o conluio, a incitação direta/pública, a tentativa e a cumplicidade. Jurisdição. Julgamento pelos tribunais do Estado onde o crime ocorreu ou por Corte Penal Internacional. Resumo estratégico. Natureza. Crime contra o direito internacional, cometido em tempo de paz ou guerra. Extradição. Não é considerado crime político para fins de extradição. Capítulo 9. Estatuto da Igualdade Racial. Lei 12.288/2010. Destinado a garantir à população negra a igualdade de oportunidades e combater a discriminação. Discriminação racial. Toda distinção, exclusão, baseada em raça, cor, que anule direitos humanos. Desigualdade racial. Situação injustificada de diferenciação no acesso a bens e serviços. Ações afirmativas. Medidas especiais para a correção de desigualdades históricas. População negra. Autodeclarados pretos e pardos. Saúde. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Resumo estratégico. Dever do Estado. Garantir igualdade de oportunidades. Educação. Obrigatório o estudo da história geral da África e da população negra no Brasil no ensino fundamental e médio. Capítulo 10. Lei 7.716/1989. Crimes de racismo. Define crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Injúria racial. Utilização de elementos de raça, cor, etnia ou religião para ofender a dignidade. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nazismo. Fabricar ou veicular símbolos, suástica, para a divulgação do nazismo é crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Trabalho. Obstar promoção funcional ou proporcionar tratamento diferenciado, salário, por motivo de raça, cor, são condutas puníveis. Resumo estratégico. Efeito da condenação. Destruição de material nazista ou discriminatório. Inafiançabilidade. O racismo é crime inafiançável e imprescritível, conforme dispositivos constitucionais correlatos. Capítulo 11. Crimes previstos no Estatuto do Idoso. Lei 10.741/2003. Considera-se idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Discriminação. Impedir acesso a operações bancárias ou transportes por motivo de idade. Pena, reclusão de 6 meses a 1 ano. omissão de socorro, deixar de prestar assistência ao idoso em perigo iminente, pena aumentada se resultar lesão grave ou morte, abandono, abandonar idoso em hospitais ou não prover necessidades básicas, pena, detenção de 6 meses a 3 anos, maus tratos, expor a perigo à integridade física ou psíquica ou sujeitar a trabalho excessivo, apropriação de bens, desviar proventos ou pensão do idoso para finalidade diversa, retenção de cartão, reter cartão bancário para assegurar recebimento de dívida. Resumo estratégico. Prioridade. O idoso tem prioridade absoluta em serviços públicos e privados. Alimentos. A obrigação é solidária. O idoso escolhe de quem quer receber. Capítulo 12. Ética Municipal. Decreto número 6.153/2025. Aplica-se a todo agente público de Manaus, inclusive os que atuam sem remuneração ou transitoriamente. Assédio moral. Expor alguém à situação humilhante ou degradante. Assédio sexual. Conduta de natureza sexual proposta contra a vontade. Assédio virtual. Uso de tecnologia para perseguir ou hostilizar. Conflito de interesses. Confronto entre interesses públicos e privados que comprometa o interesse coletivo. Brinde versus presente. Brinde é item de cortesia barra logotipo. Presente é item tangível precificável. Vedações. Usar o cargo para favorecimento. Alterar documentos. Apresentar-se embriagado ao serviço. Sanções éticas. Advertência verbal ou repressão. Resumo estratégico. Prescrição. A falta ética prescreve em 2 anos a partir da ocorrência. Recurso. Das decisões das comissões setoriais cabe recurso ao COGEP. Pontos de atenção para a prova. Violação grave. Caracteriza-se pela aplicação de mais de uma advertência ou uma sanção de repressão no mesmo período. Dever de denúncia. O agente deve comunicar imediatamente fatos contrários ao interesse público.